Começa agora a programação da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Disse Jesus: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Começa agora Verdades que Libertam. Desfrute deste momento e seja abençoado. Este teu sofrer, este teu chorar, pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Podem até tentar te exterminar, porém existe alguém maior contigo. É o Senhor, Deus protetor, o teu amigo. Podem te jogar na cova, Deus fecha a boca do leão. Podem te jogar no fogo, Ele tira você de lá. Te dá forças pra lutar, te faz um campeão. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É o príncipe da paz, basta falar seu nome, todo inferno treme. O mal se desfaz, só Ele tem a chave de todas as portas e garante aos seus filhos a vitória. Quando você clamar, verá que o seu Deus responde à oração de um filho seu. Não se esquece, é o clamor que sobe, é glória que desce. O impossível acontece na vida daquele que crê no Senhor. É uma prova real do seu grande amor. Podem te jogar na cova, Deus fecha a boca do leão. Podem te jogar no fogo, Ele tira você de lá. Te dá forças pra lutar, te faz um campeão. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É o príncipe da paz, basta falar seu nome, todo inferno treme. O mal se desfaz, só Ele tem a chave de todas as portas e garante aos seus filhos a vitória. Quando você clamar, verá que o seu Deus responde à oração de um filho seu. Não se esquece, é o clamor que sobe, é glória que desce. O impossível acontece na vida daquele que crê no Senhor. É uma prova real do seu grande amor. A fé vem pelo ouvir, Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com. Igreja Apostólica Vivendo em Graça, uma igreja séria que zela pela verdade. Conheça-nos melhor. Acesse www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Perfeito. O Espírito do Deus vivente que habita em nós. A luz que brilha nas trevas, a luz que nos faz ser continuidade da existência de Deus. Te adoramos, Jesus Cristo. Pra te adorar com meu viver, manifestar e expressar a glória que tem. Pra te adorar com meu viver, manifestar e expressar a glória que tem. Pra te adorar com meu viver, manifestar e expressar a glória que tem. Pra te adorar, Cristo, com meu manifestar e expressar a sua glória. Sua luz brilha em mim, sua luz brilha em mim, sua luz brilha em mim, sua luz brilha em mim. Habito em Cristo ressuscitado, sua luz brilha em mim, sua luz brilha em mim. Habito em Cristo ressuscitado, sua luz brilha em mim, sua luz brilha em mim. A sua luz brilha em mim. Habito em Cristo ressuscitado, sua luz brilha em mim, sua luz brilha em mim. Habito em Cristo ressuscitado, sua luz brilha em mim. Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Se alguém precisar de ajuda, de auxílio, os obreiros vão ajudá-los a encontrar. 2 Coríntios, capítulo 2. Amém? Quero lembrá-los que nós estamos numa reunião voltada para a nossa vida financeira. Amém, pessoal? A nossa vida financeira, irmão, assim como as demais áreas da nossa vida, nós devemos aplicar a palavra de Deus. Mas exclusivamente na nossa vida financeira, é preciso que exista um empenho. Por quê? Na vida financeira, as coisas não ocorrem da noite para o dia. É preciso que você tenha na sua vida um ingrediente importante para você vencer: perseverança. Na área da saúde, da nossa vida, você pode ter a manifestação do poder de Deus instantaneamente. Você pode ver instantaneamente um milagre acontecendo. Mas na área das finanças e também na área familiar, é algo que não ocorre da noite para o dia. As coisas não acontecem no simples estralar de dedo. É preciso que você persevere. E é por isso que muitas pessoas, irmão, não alcançam o resultado esperado, o alvo que têm tido como objetivo. Por quê? Porque eles desistem antes de vencer. As pessoas desistem antes de atingir o alvo. Nós vemos que as pessoas hoje em dia são inconstantes. Eu estava lendo uma matéria esses dias sobre a dificuldade da concentração que o povo tem hoje. O povo tem dificuldade de se concentrar. Se uma mensagem, por exemplo, na igreja demorar mais que 20 minutos, as pessoas já ficam dispersas. Por que que se tem dificuldade de concentração? Isso não é acaso. Eu estava lendo uma matéria sobre isso. Não é acaso. Isso é produzido na raça humana. Claro, por aqueles que governam, isso é produzido neles. Então, E aí você pensa que às vezes é tudo um acaso, né? Você vê hoje as crianças com tanta dificuldade de concentração na escola. Não é verdade? Os pais hoje reclamam muito sobre isso. Estava conversando com a professora do meu filho e ela falou assim que é incrível, né? Há uma diferença muito grande da nossa geração para essa geração. Ela até diz, olha, a nossa geração era a geração dos malvados, né? Colocava o pé para derrubar criança, era malvado, as crianças eram tudo meio malvadinho. Mas eles se concentravam. Essa geração não. Essa geração é a geração mais inocente nesse aspecto de maldade. Mas, em contrapartida, tem um problema grave, não consegue se concentrar. E é verdade. E nós vimos isso refletido nas pessoas adultas. Nós vemos na igreja isso acontecer. Quando eu li essa matéria, eu consegui então perceber por que muitas pessoas preferem muito mais um culto de oba-oba, com essa expressão. Se eu fizer um culto aqui de oba-oba, ó, vamos cantar o culto todo, todo mundo fica alegre, animado. Não, vamos cantar, louvar Jesus. Mas agora é hora de ouvir Jesus. 10, 15 minutos, para alguns ainda já é muito. Mas na grande maioria, 10, 15 minutos, tá bom, passou disso. Já começam a ficarem sonolentos, já começam a pensar na morte da bezerra, a mente já vai para lá de Bagdá. Por quê? Dificuldade de concentração. E é verdade, irmão. E a matéria que eu estava lendo, ela diz que isso foi produzido. Foi produzido. As pessoas que trabalham para o governo da massa, produziu isso. Com quê? Com muita informação. Jogando muita informação, o ser humano instintamente vai começar a ignorar a informação. Ah, não quero nem ler, estou enjoado, não quero nem ver. Por quê? É papel na porta de casa, é outdoor, é muita informação. E aí nós vamos eliminando informação, não queremos ver, não queremos ler. E é por isso que a internet está fazendo sucesso. Por quê? Porque é tudo 3 ou 4 linhas de informações. Forma pessoas com dificuldade de concentração e com pensamentos rasos, ou seja, não tem um pensamento profundo sobre o assunto das coisas. Vocês estão conseguindo compreender? Sim ou não? Isso é tática. Agora, eu, sabendo disso, não quero estar dentro disso. Você quer estar? Hã? Você quer estar dentro dessa massa governada pela minoria? Não. Agora, para isso, é preciso que você, irmão, tenha perseverança. Na vida espiritual, nós precisamos perseverar. Por quê? Principalmente na área financeira, as coisas não ocorrem da noite para o dia. Você não vai dormir pobre, financeiramente falando agora, e acorda rico. Isso não existe, a não ser que você ganhar na cena. E isso é pouco provável. Já falei aqui que existe uma estatística que é muito mais fácil. Existe 4 vezes mais possibilidade de cair um raio na sua cabeça do que você ganhar na cena. Isso é estatística. Estão me compreendendo? Mas, irmãos, é pouco provável que você enriqueça da noite para o dia, a não ser que for dessa forma, a não ser que for por meio de herança. Então você já descarta as possibilidades de amanhecer rico, porque elas são quase que zero. Vocês estão conseguindo compreender? Bom, eu não vou ficar insistindo em poucas possibilidades. Eu tenho que fazer, usar a minha inteligência e usar a maior parte de possibilidades que eu tenho. O que é buscar essa prosperidade? E para isso eu preciso perseverar. Amém, pessoal? Por que que muitas pessoas, aí eu repito de novo, não vence? Porque eles param antes da hora. São pessoas que não estão concentradas no que querem. E aí começam a ter os resultados como ato determinante. E não apenas como um caminho a trilhar para chegar no objetivo. Vamos dar um exemplo. Você tem um sonho na vida, financeiramente falando, você quer chegar a algum lugar, começa a existir problemas no meio desse caminho, muitas pessoas têm isso como ato determinante, e não como o caminho a ser trilhado. Conseguiu entender a diferença? Então, se você, irmão, tem um alvo a atingir, não importa o que vai acontecer no meio desse caminho, você tem que encarar tudo o que acontecer no meio do caminho como o caminho a ser percorrido até você chegar no seu objetivo. Amém? As más notícias, as dificuldades, os ventos contrários, as tempestades. Quando você olha para a vida de Jesus, tudo isso ele enfrentou, mas ele não tinha essas circunstâncias como ato determinante na sua vida. Ele tinha apenas como um caminho a ser percorrido. Ele sabia que para chegar onde tinha que chegar, ele tinha que passar por isso. Ah, mas por que tem que passar por isso? Eu gostaria de não passar por isso. Quem já leu meu livro aqui, Mentes renovadas, vidas transformadas. Quem já leu? No último capítulo do meu livro, eu falo sobre a borboleta. Mas isso aí muita gente sabe. Quando a borboleta, irmão, antes da borboleta ser borboleta, o que, que ela é? Hã? Qual é o processo para ela chegar na borboleta? Ela passa por uma transformação, não é verdade? Quando ela está ali dentro do casulo, ela começa a quebrar esse casulo para sair. Se você ajudar essa borboleta a sair de lá de dentro, abrindo o casulo para ela, você vai matar a borboleta, porque ela vai sair dali, mas não vai poder voar, porque a dificuldade dela abrir aquele casulo, a dificuldade vai fortalecendo as suas asas, e é por isso que quando ela consegue abrir o casulo, ela voa. Então, meu querido, olhando e aprendendo com a natureza, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se no meio do caminho aí de você alcançar o seu sonho, o seu objetivo, você tem que abrir o casulo, não fique esperando, ah, mas quem vai me ajudar? Meu querido, abra, você está se fortalecendo. Deus é contigo. Amém? Não fique esperando alguém te ajudar. Tudo bem que ajuda, em vez em quando é bom, mas existem situações que nós temos que passar. Eu confesso que eu já causei muito mal, inconscientemente, evitando que algumas pessoas quebrassem a cara no percorrer da vida. Protege, protege, protege, protege, e aí aquela pessoa não aprende. Tem que deixar aquela pessoa dar as cabeçadas que tem que dar, fazer tudo que tem que fazer, mas vai sofrer na vida, vai sofrer, é importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão aqui ainda? Sim. Ser feliz é bom? Sim. É mesmo? Alegria é algo bom? Sim. É mesmo? Por que que é bom? Pode errar, não tem problema. Aposto, eu não sei o que o senhor está querendo falar, como que você está perguntando. Irmão, a alegria só é boa porque a gente não tem alegria 24 horas por dia durante toda a nossa existência. Nós passamos por um momento de tristeza e nós temos que decidir, diante daquela tristeza, em não deixar nos abater por ela e chamar a existência a alegria. Não é verdade? Por que que damos tanta importância a momentos alegres? Por quê? Porque temos momentos de tristeza e nós sabemos que tristeza é ruim. Então, quando nós temos momento de alegria, nós valorizamos a alegria. Vocês estão conseguindo compreender? É algo que eu aprendi. Mas não sabia, ninguém é obrigado, ninguém nasce sabendo, não é verdade? Eu não vim para esse mundo com a cartilha prontinha para viver, tudo certo. Olha para o seu vizinho e diga assim, na vida você não tem direito a ensaio. Diga assim, você já tem que entrar em cena e se apresentar. Diga assim, se errar, meu filho, não tem jeito. Continua se apresentando. Diga assim, ou fecha as cortinas e morre. Você quer isso para você? Então, meu filho, é assim. Amém, gente? Não tem direito a ensaiar. Quando Deus foi falar assim, ó, agora você, é a sua vez. Né? Presta atenção, não foi Deus que fez os corpos, foi o seu pai e sua mãe, amém? Tem gente que pensa que é tudo Deus, não é verdade? Não, irmão, nós determinamos, e aí Deus concede o Espírito. Conseguiu compreender? Ah, quando Deus quer, meu irmão. Não, irmão, Deus quer sempre. Só que ele não vai passar por cima do que você quer. Amém? Porque são princípios estabelecidos. Já viu gente falar assim? Já viu? Até na fé. Ah, tá lá. Já, várias irmãs falaram para mim, não, irmão também. Estou prevenindo, tomando um remedinho certinho. Não preciso parar de tomar, nem tem outros meios. Porque quando Deus quer, mesmo assim vai vir. É. Pronto. Deus agora é maluco. Irmão, isso não existe, amém, pessoal? A vontade de Deus, ela se esbarra na tua vontade. Conseguiu compreender? Não que Deus não tem poder de sair atropelando tudo. Diga assim, Deus é poderoso para tudo. Amém? Mas a vontade dele está limitada quando ele deu vontade a você. Conseguiu compreender? Mas voltando aqui, irmão, nós temos que compreender que algumas dificuldades na vida nós temos que passar. E aí eu sei que muitas pessoas falam, está amarrado, a vida já é uma tristeza. É por isso que você valoriza o momento de alegria. Porque se você tivesse alegria toda hora e durante toda a sua vida, estou acostumado com isso. É igual aquele filho que sempre tem tudo na mão. Não é verdade? Tem que deixar ele lutar um pouquinho, tem que deixar ele ter desejo. Tem pais que matam o desejo do filho, não deixam nem o menino saber o que é desejo. Não é verdade? Tem que desejar, meu Deus, eu queria tanto. Queria, deseja, abençoado. Por quê? Isso vai ser bom, irmão. Quando ele crescer, se tornar homem ou mulher, ele vai desejar vencer na vida. Amém? Ele vai desejar conquistar, eu desejo, eu vou à luta. Quando você mata o desejo, não ensina a pessoa o benefício do desejo, você faz uma pessoa derrotada. O que te impulsiona? Deseja algo que te impulsiona. Por que você quer vencer? Porque você deseja isso. Por que você quer uma boa casa? Porque você deseja isso. Por que você quer um bom carro? Porque você deseja isso. Não é verdade? Quem não sabe o que é desejo, irmão, sabe o que acontece? Quando começar a sentir desejo, não vai suportar e vai roubar, vai tomar daquele que tem. Estão me compreendendo? Por quê? Ele não aprendeu o que é desejo. Tudo bem com vocês? Vocês estão aprendendo? Aposto que a gente não vai ler? Irmão, deixa Deus falar. Amém, gente? Tudo que eu estou falando está embasado na Bíblia. Então, se você está passando por alguma luta, irmão, encare isso não como ato determinante na sua vida, mas encare apenas como caminho a ser trilhado. Amém? Encare isso como casulo que você está estourando, e em contrapartida você está fortalecendo as suas asas para você voar. Digam glória a Deus. Vocês creem nisso? Sim ou não? Fortaleça. Agora, algumas pessoas, irmão, repito, quando passa pelo problema, alguns, agora vamos falar de crente, vamos tirar os católicos, os espíritos, os budistas, os messiânicos e por aí vai falar, vamos falar de crente. Uns, quando começa a passar dificuldade, já logo começa a pensar, deve ter um encosto na minha vida, estou passando por dificuldade, deve ter um encosto, vou fazer algum trabalho para tirar esse demônio. O outro já logo pensa, devo estar no pecado. Irmão, existe situação que não é nem uma coisa nem outra. Jesus não tinha demônio, encosto, né? Eu quero dizer para você que encosto não existe, tá? Existe demônio. É que eu zoo com algumas heresias. E também Jesus, irmão, não estava em pecado quando ele estava dentro do barco e levantou uma tempestade. Amém? Tinha algum problema com Jesus? Tinha? Jesus, eu acho que tem algum problema com você, hein? Dentro do barco levantou tempestade, deve estar em pecado. Imagina, eu vou fazer um jejum. Imagina, você imagina Jesus fazendo isso? Vou fazer um jejum para quebrar a carne, porque se levantou uma tempestade, deve estar endemoniado. Irmão, nós não somos discípulos de Jesus. O que é discípulo? Cópia. Amém? Diga assim, eu sou a cópia de Jesus Cristo. Olha para o seu vizinho e diga assim, pelo menos deveria ser. Diga para ele. Amém, pessoal? Então nós temos que seguir, irmão, o Senhor Jesus. Amém? Olha para a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. Olha o que diz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, repita comigo, sempre nos conduz em triunfo. Diga, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Percebe o que está escrito aí? Percebe? Paulo está dizendo, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora, qual é o oposto de triunfo? Eu já ensinei isso aqui para a igreja. Quando a gente lê uma palavra, nós temos que entender o oposto disso, para a gente compreender melhor. Quando Paulo diz, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, por que ele está dizendo isso? Qual é o oposto? Porque sempre tem lutas. Mas sempre nessas lutas, o Senhor me conduz em triunfos. Digam glória a Deus. Conseguiram compreender? Então, quando você, meu irmão, determina algo, eu vou vencer financeiramente, começou a semear, começou a plantar, meu querido, pode ter certeza que vai nascer o capim, vai nascer o mato, as diversidades para não deixar, irmão, a sua lavoura crescer e florescer e você colher o fruto. O que é que você tem que fazer? Lançou a semente, ah, agora eu vou colher, glória a Deus. Você vai colher, mas existe muitas das vezes o diabo querendo semear, irmão, erva daninha lá para danificar a sua sementeira. O que, que você vai fazer? A sua plantação, o que, que você vai fazer? Se prostrar, ó Deus, eu devo estar com um demônio? Não, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me conduz em triunfo. Digam glória a Deus. O Senhor vai me conduzir em triunfo diante dessa situação. Pode bater medo, pode bater incerteza, mas mesmo assim, encare. Amém? Quero dizer para você, até na dúvida, vai com dúvida, mas vai. Amém, gente? Mas se não der certo, vai com dúvida mesmo, irmão. Você vai ver que Deus é contigo. Sabe por quê? Porque quando eu não posto, manifesta-se a graça. Senhor, eu não estou conseguindo crer. Senhor, não sei, mas eu sei que eu estou no caminho, então vou continuar. Vem a dúvida, a incerteza, eu sei que o Senhor está comigo. Amém? A graça de Deus vai se manifestar. Aposto, mas isso é bíblico? Claro que é. Uma certa vez o Senhor Jesus foi chamado para orar por uma menina que estava à beira da morte. Jesus olhou para o pai daquela menina e disse assim: olha, não temas, crê somente. Durante todo o processo de Jesus se locomover de onde estava até a casa daquela menina, o que aconteceu? Veio a má notícia: não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta. Irmão, naquele momento, Jesus olhou para aquele homem e disse de novo: não temas, creia somente. Entendeu? Ele estava com medo. E o medo era consequência do quê? Perdi minha filha. O que, que é isso? Dúvida. Não vai resolver. Jesus olhou para ele: não temas, crê somente. Meu querido, se você está seguindo Jesus, mesmo da dúvida, continue, porque ele vai manifestar a graça dele na sua vida. Amém? Conseguiu compreender? Uma coisa é eu saber que estou no caminho. Outra coisa é eu sentir. Eu sei que estou no caminho, mas estou sentindo que não vai dar certo. Mas eu sei que estou no caminho, então vou ignorar o sentimento e vou ficar firme no que sei. Amém? Vou ignorar o que sinto e vou ficar firme no que sei. Por quê? Porque dúvida é simplesmente um sinal que eu recebo para dizer: você está correto, persevere. O diabo não vai querer que você duvide daquilo que vai te arrebentar. Se algo vai te arrebentar, ele vai ficar batendo palma. Continua, continua, vai. Agora, bateu a dúvida, o que, que o diabo quer? Para aí, se você continuar, você vai dar certo. Então, a dúvida, temos que saber lidar com ela. Olha para o seu vizinho e diga assim: aprenda a lidar com a dúvida. Diga assim: a dúvida só vem porque você está no caminho certo. Amém? Agora, o que, que você vai fazer? Parar no caminho? Não, meu querido, continue. Boa parte das pessoas, irmão, não dorme à noite preocupado com a vida financeira. Não é verdade? Quantas são as pessoas, irmãos, que estão preocupados com as finanças, preocupado com o dia de amanhã, inseguros. Não sabe se vão ter condição de continuar mantendo a família, de continuar pagando as contas, de continuar alimentando os filhos. É ou não é verdade? Isso pode vir, irmão. Mas não quer dizer que tem que determinar as minhas ações. Há momentos que nós podemos sentir isso, mas isso não pode determinar a nossa vida. Amém? Bateu a dúvida: Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo. Quando Davi, ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O monte, nós podemos até figurar o monte de problema, isso é figurativo, podemos até adaptar isso. Mas o que Davi estava dizendo? Naquela época em Israel, todo o povo idólatra, que tinha os seus deuses, colocava os seus deuses nos lugares altos no monte. Estão me entendendo? E cada um queria colocar o deus dele mais alto, para dizer: o meu Deus é maior do que o dele. E Davi olhou para aquele monte cheio de deuses, e disse: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Daquele outro? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Imagina, irmão, Moisés saiu do Egito, Faraó atrás, está diante do Mar Vermelho. Olha para a direita, montanha. Para a esquerda, montanha. Para frente, mar. Atrás, o inimigo. O que, que ele estava? Cercado por problema. Olha para o seu vizinho e diga assim: não pare, irmão. Diga assim: tudo que você está vivendo faz parte de você alcançar o seu alvo. Amém? Agora tem uma coisa importante. Você está ouvindo a palavra de Deus. Só que você está ouvindo agora e sai daqui da igreja, você ouve várias outras palavras. Não é verdade? Quantas vozes você ouve? Às vezes são amigos que chegam até você e dizem: é conversa fiada. Isso aí não vai dar certo. Ou até mesmo uma voz que vem dentro de você: melhor você desistir. Para que dar murro em ponta de faca? Não é assim, gente? Ou vocês nunca passaram por isso? Hã? É comum. Todas as pessoas que vencem, todos dizem a mesma coisa: eu pensei em parar. Eu pensei em desistir. Estão me compreendendo? Todos os que vencem dizem a mesma coisa. E qual é o segredo? Eles não terem parado. 1 Coríntios capítulo 14. Diz assim, olha. Versículo 10. 14 e 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Diga assim comigo: há, por exemplo, diversas vozes no mundo. Diga assim: muitas espécies de vozes. Diga: e nenhuma delas sem significação. Há muitas vozes no mundo, todas elas têm um significado. O que é que determina o sucesso? É qual voz você vai ouvir. Todas elas têm um significado. Quando vem aquela voz no seu consciente dizendo: olha, para, não vem à toa, tem um significado. Para, porque você vai continuar, olha isso, aquilo, vai, e vai te informando, te trazendo a razão do porquê você tem que ouvir aquela voz. É assim ou não é? Acontece isso com vocês ou não acontece? Você está ali, não vai adiantar. Não vai dar certo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos agora olhar para o nosso ministério. Sabe por que a gente está aqui? Uma coisa, irmão, que eu já falei para várias pessoas: eu nunca pensei, eu não sei se Deus me cegou, agora um bom cegamento, não sei se é assim que fala, amém? Mas eu nunca pensei em não dar certo. Hoje eu consigo pensar, mas no princípio não. Eu nunca pensei que não poderia dar certo. Eu nunca pensei que iria dar errado. Eu simplesmente seguia. E agora eu olho com tanta experiência, eu olho para trás e falo: nossa, tinha tudo para dar errado. Vocês estão conseguindo compreender? Tem tudo para dar errado. Só um cara louco. Mas essa loucura não é minha. É simplesmente uma cegueira. E tudo partiu da onde? Tudo partia da onde? Quando alguém falava para mim: você é louco, rapaz, por que você vai fazer isso? Eu falei: rapaz, eu sou apenas funcionário, Deus é o patrão. Se falir, fale o que é dele. Eu não tenho responsabilidade nisso. Conseguiu compreender? Eu sou apenas funcionário. Olha que bom, eu sou empregado de Jesus. Ele que é dono do negócio. Se ele não fizer o marketing certo, se ele não atingir as pessoas de forma correta, o produto que eu estou vendendo é a palavra dele. Vendendo, vocês estão entendendo a linguagem, né, irmão? Sim ou não? Não seja perverso, eu estou falando figurativo. O produto que eu estou vendendo, o produto que eu estou passando para as pessoas é a palavra de Deus. Se a pessoa comprar o produto e não funcionar na vida dele, eu não tenho culpa. Então é ele que vai falir. Sempre foi esse o pensamento. Vocês estão conseguindo compreender? Então, não tem como dar errado. Olha para o seu vizinho e diga assim: Deus é o teu sócio? Diga: ele é o teu sócio? Então diga assim: ouça somente ele. Amém? Todas as vozes têm um significado. O que determina é você, qual voz você vai ouvir. Nós temos as vozes do mundo e a de Deus. Temos ou não temos? Aí no mundão, todo mundo fala esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta, isso aí é tudo para pastor. Também vou abrir uma igreja. Eu desafio o camarada que fala nisso. Larga o serviço e abre uma igreja. Eu desafio. Estão me compreendendo? Que até o camarada que tem chamado, ele tem que fazer das tripas o coração. Agora imagina o camarada que não sabe nem o que é a Bíblia. Eu duvido. Você vai na igreja desse camarada? Tem gente que é bobo e vai, né? Mas é pouco, não permanece. Estão me compreendendo? Diga assim: eu vou ouvir a voz de Deus. Diga: eu vou ouvir a voz de Deus. Para a gente encerrar, você está convicto? Sim ou não? Para a gente encerrar, vamos lá para Jó. Jó capítulo 22. Jó 22, versículo 28. Amém? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Você crê nisso? Determinando tu algum negócio. Algum significa qualquer coisa. Entendeu, crente? Amém? Determinando tu algum negócio. Por que que eu falei entender o crente? Porque o crente fala assim: eu quero fazer isso, mas vou pedir uma confirmação para Deus. Ele orou, a bênção chega e ele quer pedir confirmação. Do quê? Isso aí chama enrolação. Você é covarde, tem medo de enfiar a cara, você fala: vou pedir uma confirmação. Isso aqui é segurança, irmão. Deus não deu segurança nem para Abraão. Abraão, sai da tua terra. Para onde eu vou? Vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas aonde é, Senhor? Caminho, filho. Amém? A hora que você estiver no meio da estrada, eu falo onde é. Você tem que andar a metade, depois Deus faz o resto. Diga um glória a Deus. Você conseguiu compreender? Determinando tu algum negócio. Você crê nisso ou não? Então, meu querido, aquilo que Deus colocar no teu coração, eu vou fazer isso. Determinou, é isso mesmo, está determinado. O que, que é? Não sei, meu querido. É algum negócio. Só que aí, se te afirme, fique firme. Vai vir má notícia, vai vir isso, aquilo outro. Você vai ficar firme. Amém? Conseguiu compreender? E a luz vai brilhar em teus caminhos. A luz não brilha antes de você ficar firme. E o que é ficar firme? É agora caminhar. Voltar lá para o princípio, caminhar mesmo quando bate o medo, caminhar mesmo quando bate a dúvida. Puxa, será que vai dar certo? Não, vai dar certo, Deus falou. Digam glória a Deus. Puxa, será que vai funcionar? Vai funcionar, porque Deus disse. Amém, pessoal? Ele disse: se eu determinar alguma coisa, eu determino isso em nome de Jesus. Fica firme. Amém? Não ceda. Vamos aplaudir o nosso Deus. A fé vem pelo ouvir. Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com. Deus falou, é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Aquele que obedece o que Deus falou é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Pelo que vejo, mas pelo que creio. Declare! Não pelo que sinto, mas por quê? Mas por aquilo que Deus falou. Igreja Apostólica Vivendo em Graça, uma igreja séria que zela pela verdade. Conheça-nos melhor. Acesse www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Te levará pro outro lado.